Cara, eu me barbeei hoje pra tirar as falhas, sabe? Eu tô me sentindo limpo. Não, cara. Não, mas tu tem barba, eu tenho falha, porra. Eu tenho um pouco de barba na minha falha. Não, cara. Aí no filme. Eu só tenho bigodes e cavanhaque bonito. Que foi o que eu Nossa, deixei. bigodes e cavanhaques parece suplemento de Dungeons and Dragons. Ah, mano. Comprei aí, ó. Bigodes e Bigodes e cavanhaques cavanhaques. 3,5. 3,0. É. Fala galera, estamos começando mais um Leitura de Comentários do Pátio para Pet. Eu sou o Evandro e aqui comigo... Amigos! Não, programa errado. Aqui comigo estamos o... Segui! Tuts, tuts, tuts, quero ver! Temos o Vini! Caindo mais que o Godok de paraquedas. Eu achei que ele tinha caído de novo, cara. Demorou pra responder. Eu também. É. Ah, não, tô aqui, porra. Vai! Temos porra, vai, caralho. Rápido, aqui o Godok. Virado no geral, eu não vou repetir a piada que eu fiz, né? É. E também. Por sinal, a piada que ninguém vai ouvir porque não teve gravação, né? É. Não, mas tá gravado. Eu não leio autoridade. Temos também o Flammer. Não, cara. Te ando o dia inteiro. Away! Vai ter um não, é, cara? É, vai ter um não, cara. Pode ir. Vamos começar logo com essa leitura aí, começando pelo Vini, antes que ele caia logo. Vai, Vini. Então, eu queria ler um comentário aqui, ler o primeiro comentário, comentário do Godoka, num post meu do... post meu, caralho, no podcast 12, ali, né? Ele comentou o seguinte, peraí que eu perdi o post aqui. 2014, vida nova. Neste momento, o Vini está sem PC enquanto eu desfruto da minha internet de 5 GB. Chupa, Vini. Vai tomar no cu, Godoka, tá? Palhaça. Pode ser. E vou ler mais um comentário rapidinho agora. Ler um comentário do Felipe P. Silveira, no meu post sobre o livro do Beowulf. Ele fala: caralho, tenho que ver essa pérola com Christopher Lambert. Felipe P. Silveira, calma aí, cara, que a gente criou uma nova coluna chamada Mitos de Hollywood, e logo logo nós vamos, tu vai entender já o porquê dessa coluna. Tem o Christopher Lambert e a Rona Mitra. Já quase comprei esse livro uma penca de vezes. Agora que ganhei na Mega da Virada, talvez eu compre. Mas entra na fila, já tô um mês enrolando pra começar os Irmãos Karamazov do Dostoiévski, e pretendo reler A Revolta de Atlas de Ayn Rand. Enfim, essas histórias épicas são foda. Uma observação: esse com Christopher Lambert tem muito cara de cinema dos anos 90. Ah, vai, é mesmo? Dá uma pesquisadinha. Só fazendo uma coisa, e depois é. Eu que sou o pedante nessa porra, é, né? Exatamente. Depois tu vai ver de quando que é o filme, cara. Mas os fatos fica não se excluem, Flammer. Fica na guarda aí pela nova coluna aí. Eu posso ter o direito de resposta aqui? Sim. Por gentileza, não. Cara. Pode falar. Vai, você não manda nessa porra. Vai, fala aí, Godoka. Vai. Eu só ia perguntar pro Vini, interessado, quem que tava posteando a maioria das conversas ultimamente. Eu não vou perguntar porque ele tá caindo, então ele não sabe. Que é isso? A trairagem, Eu só não respondo a alto nível e garbo elegância, porque tu pode me derrubar. E talvez eu não bolo. Não, eu tô hosteando, Vini. Eu sou host, eu não vou te derrubar ninguém hoje. Então, quem quer ler o próximo, hein? Por favor. Eu quero falar. No post de tatuagens para chorar 4, o Barry White Fit Roupa Nova. Cara, que nick é esse? Enfim. Ele fala muito foda, me lembrem de pedir as fotos das tatuas de uma colega. Muito foda. Então tô te lembrando, o Sr. Barry White, featuring roupa nova, cara. Mano, manda as fotos da tua colega lá, posta pra nós aí. O post ele tá sempre mandando, tô esperando o post da colega dele agora. Sim, sim, cara. Manda pra nós e se ela for muito legal, tipo, manda o telefone também. E fala pra ela se mudar pra São Paulo, tá, cara? Estamos esperando. Obrigado. Mais algum seguir? Tá, não passa pro próximo, cara. Tá, eu não sei se eu tenho mais. Godoka. É no primeiro post do Expectativas Marvel Now. O Bob Halburdia comentou: peraí, mas o Buck não tinha morrido? Ah, foda-se. É Marvel, né, cara? Nesse do. O Anubis comentou do Motoqueiro Fantasma, Ben 10, Veloz Furioso, Dubstep Zero lá que o. Que o Hawkeye escreveu. O Anubis comentou: quando eu vejo esse novo Ghost Rider, só penso em carrinhos de Hot Wheels. Aí o Renan apareceu aqui e escreveu: sabe o que é pior? Analisando bem essa imagem, o motoqueiro finalmente vai ser conhecido agora. E aí ele ainda comentou: mãe, compra a sandália do Motoqueiro Fantasma pra mim, vem com um carrinho maneiro. Que merda, né? Estragar, conseguiram foder com o Motoqueiro Fantasma, cara. Continua aí, Eu só queria, pra seguir a tradição de a pessoa que não tá no post sempre avacalhada, o vídeo do Gariba sobre edição de podcast. Putz. A Natália Santos. Natália Santos chegou e falou: edição com dois S de áudio com L. Que maravilha. Natália Santos, vulgo Senhora Gariba. Não se respeita mais nada, né, cara? Não sei se... Pois é, pra você ver como é que já tá o esquema aí, né? E eu só queria aproveitar aí o... Ah, você não terminou? Foi mal, cara. Não, terminei. Só isso. Ah, tá. Eu só queria aproveitar o gancho do Godok e falar que a foto do Gariba ficou muito boa e finalmente ele aprendeu a mudar a foto e colocou uma foto muito linda, cara. Você tá gato. Estou excitado agora, Gariba. O Coroa já comentou, o Coroa escreveu lá. Ele leu o perfil dele, né? Eu sou broxa, professor, fudido e burro. E consegui colocar uma foto de perfil, mas essa porra não tá mais aí. Aí o Coroa escreveu: Gariba é tão lazarento que mesmo quando ele acerta sobre errar, ele erra. Logo em seguida o Gariba comentou: quem foi que colocou esse avatar, seus filhos das putas? Nunca será. Nossa, eu tenho um comentário aqui do pode chamar eu? Uhum. Sim. Vai, sim. Até que o comentário Mamilos no podcast do Hobbit, né? O Ben Amix número 12. Que parece que o Bugman, lá do MDM, veio comentar aqui. Não, um fake do Bugman, cara. É um fake muito safado. É fake do Bugman. Mas o comentário dele é. Mas o comentário dele é pertinente, que é o pessoal do. Não, cara. Só não falou que foi o melhor filme do ano porque o Jabá não fechou a tempo. Aí eu acho um figurino assassino, comenta embaixo: o Bugman vindo no Super Amistos falando: não, cara. Isso aqui é a união da blogosfera. Não esquece dos não, cara, tá? Não, cara. Obrigado. É, por favor, por favor. Até porque não, cara. É uma não, bosta e. Não, cara. Um cocô, ah, e é isso aí. Exatamente. Ou só bastante. Não, cara. Vai ficar vários não, cara, não, cara, no podcast. Não, cara. Não, cara. Não, não, não, não, não, não, cara. Só pra deixar bem claro agora: a. Não, cara. É uma bosta. Pera. Quem tá gravando isso aqui é o Brocha do Gariba, né? Quem tá não, editando. Não, quem vai editar isso sou eu. Não, cara. É só cortar toda essa parte. Né? É, tipo, dar um corte. Não. Se eu cortar, não, gente... elimina. Vamos, cara. É. Vamos cair de novo, caralho. Rápido essa porra. Vou rodar. Deixa eu só dar um... O negócio é sair soltando os... Não, cara. Aleatório, assim. Nossa, que... Puta. Não, troca tudo que é. Não, cara. Cash troca por porta dos fundos. Vou dar um recado aqui pra Miss Francine, que ela colocou lá no podcast. Ela e o Nilson também escreveu. Do Hobbit, né? Ele botou: não sei se foi intencional, mas o cabelo dos dois elfos juntos formam um coração. Eu quero dizer pra Francine que sim, tudo que acontece nos banners é intencional, tá? friamente calculado. Mesmo cara. Que não, mesmo que, eu, mesmo, que não mesmo que eu não perceba ter feito isso, foi intencional também. Só queria. Não. É que a gente tem uma equipe de criação que só fica falando as ideias aqui e tal. Fala assim, pensou numa metalinguagem pros cabelos juntos e tal. E você foi inteligente e descobriu isso, né, Cine? Parabéns, cara. Você é muito esperto. Você acaba de ganhar um encadernado da mim, não. Você acaba de poder assinar o canal Porta dos Fundos. Pode ir lá curtir a página deles. Escrevam aí no comentário qual o easter egg do banner do último podcast sobre jogos tabuleiro. Se vocês acharem, escrevam. Ah, é, tem um easter egg lá. E tem um easter egg na tag também, hein, cara. Nas tags que eu vi, hein, velho. Também. Vamos lá, galera. Quem quer continuar aí? Mais um? Eu tenho um. Vai. Eu no post lá sobre Rogue Legacy, que é aquele jogo foda. O Slag Autobot botou um. O jogo é extremamente punitivo, a Dona Morte tira. Ah, não vou ler todo o comentário dele, porque ele escreveu um monte de porcaria. Só queria falar, Slag, que você é um fraco, um juvenil, você não entendeu a essência do jogo, em 5 segundos você não entende. Então, cara, por que você tá jogando isso? Vai embora, cara. Pô, eu joguei muito foda, velho. Joguei essa semana aí. É do caralho mesmo. E eu só queria fazer uma ressalva aqui, cara, o anão é um anão pirata tocando um violino sem corda, é muito foda. separei o post aqui pra colocar depois, porque esse post tem que ser visto novamente. Sim, cara, esse anão é incrível, velho. Que pariu. Vou ler um rapidinho aqui do meu especial de Natal, mais 18. O Anubis aqui escreveu, pra dizer que não contribuo com essa merda. Aí ele botou um site que eu não vou repetir aqui, né? Aí o Barak e o Bronha apareceu e escreveu aqui. Tá aí o cara que procura traveco. Matamos a charada. Não, é só pra dar o direito de resposta que o Anubis disputa com o Bruno, tá? É. Ah, falar em traveco no post de seguir lá das pesquisas do site... O Rafael escreveu assim, Sarina Valentina? Filho das putas, eu pesquisei essa merda. Run, Forrest, run, cara. O comentarista ainda escreveu, praticamente qualquer termo pesquisado na internet cai no Super Amigos, estou impressionado. Velho, não, é sério, é que tipo, a gente não colocou isso porque a gente é idiota, mas tem gente que tipo, chega no site com um espaço em branco. Sim, cara, como não, é possível consigo entender, isso? Não consigo entender. É tipo, a pesquisa é um nada e tem tipo, dois resultados de nada, e chegaram. O Super Amistis é como se fosse o esgotão da internet, né, cara? Tipo, tudo que é merda acaba caindo aqui. A gente é grade de esgoto. É o ralo, né? Pesquisem aí no Google Super Amishes ralo da internet. Cara, eu vou ter um vídeo agora, eu faço parte do ralo da internet. Tá, antes que eu caia aqui, deixa eu ler uns comentários aqui, porra. Vai lá, vai, por favor. Tem dois comentários. Oi? Vai, cara! Vai, fala logo! Vai! O cara fica falando, eu paro, né, meu? Não vou cortar o cara. Mentira, você corta todo mundo. Dois... Vai, continua logo. Ah, então vai tomar no cu, não leio porra. Fala, Vini, para de ótimo, postura. Vai, passa pro próximo. Não, ele entrou. Dá moral pra leitura aí, lê o que tá. Tem dois comentários aqui do comentarista, que ele tá todo meninão nos comentários agora. Primeiro no meu post do Pra Ouvir Antes de Morrer de Vergonha, do Backstreet Boys, que é uma banda fala pro caralho, ele fala, agora tá explicado que o Vini não dá moral pra ninguém, daqui a pouco eu vou falar de Hanson e Aqua. Só lava sua boca imunda antes de falar mal de Hanson, que eu sempre assumi que eu gostava de Hanson, vai tomar no cu, antes dessa porra desse site existir, Hanson é foda pra caralho, tá? Vai se fuder. Aquela banda pequenininha outro que agora, comentário agora, os caras agora tocando, né? Cara, começou com umas minas, tem um convidado do Super Amistis que curtia muito a tecladista do Hanson, até descobri que era um cara. Aí de repente passou a curtir mais, né, cara? Tô ligado. Aí tem outro comentário aqui do comentário. Oi. Fala, cara! Ô, oh, aquele post do... Deixa você... quieto. Aquele post do Backstreet Boys tá muito foda, cara. Eu ouvi a B5? Oi? Se eu ouvi a B5? Não, cara, não, cara. Numa... Drogas pesadas, mais do que isso, é suicídio, velho. Na boa, não rola. Leia um post do Backstreet Boys que tá muito foda. Tem uma montagem totalmente excelente. Incrível. No final. Muito boa a montagem. Em breve uma do N5 com Godoka e com o Flamer, hein? Então aqui tem mais um comentário do comentarista, que ele tá: como descrito acima, o estilo de filme que não existe mais, no meu post do Rápido do Menino Dourado. Quero ver um dia os amishes falarem de Cru e de A Lenda, em que Tom Cruise é o Link que o capítulo mais bem feito pra mim. Vai com calma aí, cara, vai com calma aí, que filmes datados, estamos trabalhando nisso. Deixa eu ver mais algum aqui. Aqui também tem mais um comentário do Anônimo Baiano no meu post sobre The Dirties, que é um filme independente que eu fiz uma resenha, que ele fala: caralho, Vini, esse post me lembrou umas histórias legais. Bem, não tão legais. Eu também sofria bullying, mas no meu caso normalmente acabava bem rápido. Eu simplesmente meti uma porrada nos caras e pronto. Bons tempos onde eu podia descontar todo o meu descontentamento com a vida metendo a porrada em outras pessoas. E melhor, como eu era vítima, eu tinha desculpa perfeito e saía como correto. Então, cara, mais uma coisa. Fique na aguarda pelo Bem Amiches Clube da Luta aí, que em breve vai estar falando aí também. Bem Amiches 42, se alguém quiser roubar a pauta, pode te roubar a pauta aí, a gente não se importa. A gente já tá vindo pro futuro aqui, mãe de nada. Nossa agenda é muito extensa, tá ligado? É. De podcast. Já tá tudo programado, já até 2015. Cara. Sim, a gente já gravou os 42 episódios, na realidade, a gente tá esperando só sair, né? Chegar o tempo pra sair e tal. É, a gente só vai postando. Tem mais algum aí, Vini? Ou posso passar pro próximo? Tem mais alguns aqui, cara. Tem um comentário do meu melhor ex-amigo, né? O rei. O teu ex-amigo preferido. Meu ex-amigo favorito, que é no Pra Ouvir Antes de Morrer, Rhapsody of Fire, que ele comenta: uma das minhas bandas favoritas. Na verdade, entra no meu segundo hall. Então ele deve ter um hall na bunda e um segundo hall que ele coloca as duas. Cara, uma música boa deles, que infelizmente não se tem o vídeo, é Silent Dream, do Triumph of Agony. Ele fala umas merda ali. Ele fala pra ouvir um vídeo e tal, que eu não ouvi, mas deve ser mais ou menos. E ele pergunta: e aí, Vini, o que achou do Fabio Lione no Angra? Que é, pra quem não sabe, o vocal do Rhapsody atualmente tá cantando no Angra, que ficou sem vocalista. Então eles chamaram um amigo deles e o cara tá fazendo os shows. Eu achei uma bosta. Próximo comentário. Próximo comentário é no Bem Amishes 13 de Jogos de Tabuleiro, que o Felipe Silveira fez um comentário também ali sobre Magic, que ele comenta: alguém gastava dinheiro em card game, mais precisamente Magic? Eu acho que nunca joguei corretamente essa merda, nunca li as regras. Cara, eu fico pasmo em saber que sabe ler. Mas eu já gastei muito dinheiro com Magic, já joguei campeonatinhos e Diaba 4 e eu manjo um pouco dessa porcaria. Então, sim. Já comeu mulher por causa do Magic? Não, mas uma vez ele perdeu uma partida e teve que ser comido por um. Cara, ele postou outra toba, coisa que nós... É, postou o toba. Outra história que vai ficar pra um outro podcast, mas uma vez eu joguei Magic na zona. Ah, foi Duque que agora no puteiro? Eu achei que tinha sido o Bruno. Fui. Ah, com o Alexandre Frota, né? Já joguei, ok. E perdeu, né? Tá bom. Deixa eu ver o que mais. Quer que eu leia mais um? Não, passa pra Deus, deixa eu ler um aqui, deixa mais uma rodada aí. Só no post do David Hasselhoff, do Edson. O grande, melhor ator do mundo. O comentarista escreveu lá que é um post digno do Davi LSD. Estamos com saudade, Davi. Oh, só pra avisar, o Vini caiu assim que ele terminou de falar. Sim, na cara. Internet de bosta. Foi, eu tava prevendo que ele ia. Previ que ele ia cair. Mas ele escreveu aqui, ó: mas o The Hoff nunca ganhou um Gremlin latino. Não seja por isso, a gente pode nomear ele agora com um Gremlin latino, cara. E no... O que eu dei risada, cara, foi no... no Ben Ami X11 de Y, The Last Man, que o Anubis escreveu lá, final foi fraco, mas tem gente que adorou. Aí o Rafael escreveu lá, falou o cara que gosta de My Little Pony. Aí o Sigi escreveu, Anubis não conta. Certeza que ele tava falando do final da bula do remédio Tarja Rosa que ele toma. E o Max, achei engraçado que o Max 06, que ele foi falar da coincidência porque ele começou a ler Y um dia antes, né? Ele começou a ler um dia antes do podcast. Aí o Rafael foi lá e começou a soltar spoiler um atrás do outro. Aí ele, cusão. Aí a Miss Francine apareceu e falou assim. Ela falou que ele não ia ler os comentários porque tinha spoiler, né? Aí só assim, vamos comentar em outro post que ele estiver comentando. Olha só a filha das putas, cara. E o Rafael, boa ideia, vou fazer isso também. Começaram a stalkear o cara em outros posts pra soltar spoiler. Tem filha das... Os caras têm problema, sério, velho. O Godoka, tem mais aí? Vixe, deu uma godocada, cara. Gente, minha internet. Ô, minha internet, foda, não peguei. Chupa, melhorou. Viado. Chupa. É o computador, porra. Ah, tá. Melhorou? Melhorou, melhorou. Você não fez absolutamente nada, né? Eu sei como não, é isso. Eu mexi o grelhinho aqui do botão do microfone e deu uma melhorada. Mexeu o grelhinho? Isso, cara? Caralho, que porra é essa, cara? Calma, cara. É um podcast família aqui, meu. Gente, fica assustado com esses termos aí. Não, o pessoal não conhece, tá ligado? Não. Não, cara. Toma foda, Evandro. Ah, os caras são muito infames, é foda, né? O comentário do último podcast, o Coruja comentou o War of the Waste era meio diferente, você lutava pelo domínio do fogo. Da roda quadrada, né, cara? É, ó. Tá. Ih, mexe de novo aí, mexe o grelho, mexe no grelhinho. Você pode te aprender a não me zoar. Você melhorou? Olha que nojento, cara. Continua aí. Já acabei. Ah, tá. Flamer? Eu tenho um comentário aqui pra ler. É do... do Action Figure Assassino, que ele comentou assim: imagina o David jogando Banco Imobiliário. Quanto você quer na Augusta, David? 3 mil em dinheiro vivo. Não desconto, nem desconto. Foi o Pandora que comentou em seguida que ele ia pagar em flango. O tronco ia ser de plástico, Marcelo. Eu tenho um comentário aqui. Tem um comentário aqui também. Ah, não, logo em seguida, o Anubis comentou: um amigo e eu vendemos um Transformer viciados na época do desenho que passava na Globo, Rio Gráfica Globo. Pegava aquelas cartolinas, fazíamos as tiras, desenhos, além de desafios, arrumando todo o lixão que era de grátis e gerava pena que nunca pensamos em vender. Nossa! Caralho, nossa, velho! Cara. Rodou a roleta do português aí, velho. Tá ligado o gerador do Lero-Lero. Mano, depois eu falo que... Depois quando eu falo do homem aleatório, ele fica, ô, por que aleatório? Não, porque isso é sem sentido. É sem sentido isso, cara. Por isso, ó. Simplesmente por isso. O seguinte, tinha algum aí, não? Não? Então, Vini. Tem dois comentários aqui no post da série Vikings que eu fiz. Que um é o do Max06, que ele comenta: o bom de Vikings é a agilidade do roteiro. Tipo, eles querem navegar e pilhar no oeste. Passa 5 minutos e os caras já estão lá matando padres. É realmente. tem esse lance de que eles não enrolam muito, não, cara. Tipo, eles querem fazer uma parada e eles vão pra lá. E outro comentário que é do Oaxaque, que ele comenta: gostei do som desse tiro. Música mais clichê do que falar do cu de mãe de alguém no MDM. Não, cara. Mas não deixe de ter o seu valor. Vou colocar no playlist justamente com o Hammerfall, playlist que eu utilizo pra fazer esteira. Cara, se tu botar Hammerfall, Tear ou Rhapsody pra fazer esteira, cara, eu fico com medo da galera que estiver do teu lado quando tu estiver fazendo esteira, meu. Porque ou tu vai correr como tu tá querendo bater em todo mundo, ou tu... a esteira vai parar e tu vai continuar correndo, cara. Se cuida aí, velho. Pô, é que foda que, tipo, o Vini acha que a gente ouve esses bagulhos e sai pra matar. Não, cara, é só uma música. É só uma música, cara. Cara, mas é que eu saio assim dessas músicas. Ele sai pra matar. É, isso é verdade. Eu querendo, sei lá, espacar a galera, chutar a bunda de negro na rua, bater na galera que tá fazendo diabo a quatro, sei lá, meu. A música é mágica. Tá mendigo da tua cidade, né, quando chega o... Que a pessoa te tratar, viu? Queimar as mulheres que tu cascada. no podcast lá do no podcast animal. No na jogatina dos Amish lá de contra 3. O Coroa já fez um comentário sobre os ai do seguir. Seguir mita nas frasezinhas sentidas. Vão se fuder vocês. Quem assistiu o vídeo... Seus cornos. E o post do Marvel Hentai, o comentarista botou Super Amish cumprindo o que promete. E aí, mesmo que a gente não prometa nada, né, cara? E aí apareceu o Adriel Berbaldit. Eu acho que provavelmente ele é uma das pessoas que pesquisou o Marvel Hentai e caiu no site. Porque ele pesquisou, curti, todo blog de comics deveria ter, XD, o que entrega não é a existência de uma sessão adulta nos blogs, para comics, mas sim quando essa sessão se confunde no meio das outras. Tudo bem, André, valeu aí por ter comentado. Eu acredito que tenha caído de paraquedas, o post foi pra isso mesmo. Infelizmente, sessão adulta em blogs de quadrinhos. Fala bem agora, não tá conectado. Ele tá o microfone. Nossa, cara, desiste, velho, desiste. Esse microfone tá gozando, cara. Mexe no galinho. Nossa, nem desiste, ele não consegue falar, cara. Ajeita aí primeiro, enquanto fala. No. Nossa! Alguém tem mais esse comentário aí? Não? Eu acho que eu tenho um, pera aí, deixa eu ver aqui. Eu separei um aqui e acabei não vendo. Aqui. Que o Anubis comentou lá no podcast do Super Amish. Caralho! O que aconteceu, velho? Mano, o que você tá falando? Ô Flammer, você tá de sacanagem isso, velho? Não, desculpa, não entendi mesmo. Caralho, qual era o comentário que eu ler? No podcast. Ah, que merda! Lá no podcast do Super Amish é porque a gente tá lendo aqui uma leitura pro Baile dos Enxutos, gente. A gente tá fazendo uma leitura pro Porta dos Fundos. Vai, Flammer, te achou? E o Vini caiu, Fechou? Cara, foi mal. Enquanto isso, eu vou dar ali o pessoal lá que... Aí, o pessoal em pleno dia 24, dia 25 lá, postando, comentando, dando Feliz Natal lá, o Bob Balbúrdia, o Max Ricard, o comentarista. Galera que não tem o que fazer da vida. Não tem família, né? É, cara. Pessoal comentando em Réveillon e Feliz Natal, né? Que é, tipo... Tá certo que a gente trabalha, mas a gente não tem vida social. Ah, fale por você, eu não trabalho, não. Eu disse que a gente não trabalha. Ah, tá, desculpa aí. Eu godoquei no pensamento. Ai, cara. Eu voltei. Voltou, é isso aí. E aí, tudo bom? Falta porrada, não falta carinho, não. Então tá, mais algum comentário aí antes de encerrar? Ei, achei aqui. Foi no Trash Delícia do Suspiria que o Anubis comentou. Inferno e Latência da Mãe vieram para o Brasil com o título de Mansão do Inferno e Retorno da Maldição. A Mãe das Lágrimas, respectivamente. A filha do diretor, Asia Argento, passa para o terceiro filme. Ela também fez e Helena e Triple X no Vendigo. E a Terra dos Mortos, Jorge Romero. Nossa! What the... O que tá acontecendo? Caraca, velho. Como assim? Eu não sei, cara. Não quero mais viver nesse mundo. Ô, Nubis, assim eu digo. Peraí. Fala um de cada vez, por favor. Um de cada vez, por favor. É tipo, Anubis, eu sei que você tá fazendo passar um... É, um de cada vez. Aí os dois começam a falar de novo. Clemer, termina. Tá. Anubis, uma dica, cara. Eu sei que você tá fazendo passar um conteúdo, alguma coisa que você sabe, mas contextualiza antes, cara, senão fica parecendo o papo mais aleatório do mundo, cara, mas velho. Mas ele tá jogando palavras que ele vai vindo na cabeça deles, né, cara? É, mas... Ele vai escrevendo o que ele vai pensando, tá? Tipo... Piroca de jumento na água do lago de madrugada. Meu, pesquisem isso, por favor, no Google. Piroca de jumento na água. Super Amishes. Por favor, galera. Edson, agora fica falando. Tá louco. Nossa, Edson. O que tá acontecendo, cara? Daqui a pouco ele manda um merda de internet. Ah, desculpa, eu apertei o botão sem querer. Melhorou? Melhorou. O Edson tem um botão assim, Godocar, não Godocar. E caso o Godoc, caso o Godoc, aperte o grelo, né, cara? Não, cara. Fala agora, Edson. Não, cara. Não, eu só queria agradecer o blog do Tá. Ah, meu match desiste, desiste, ô Edson. Puta que pariu, meu pacu, que pariu. Obrigado, Sapão. Não sei o que vai te agradecer. Obrigado, eu sei que tá. Sempre linka nós aí no teu blog e a gente tá sempre acessando o teu. Ah, é, eu queria mandar um beijo pro Marcel também. Porra! Chega dessa merda, cara! Vou dar um beijo pro Matuza também. Matuza também. Queria mandar um beijo pra Gregório de Louvier, lá do Porta dos Fundos também. Oh, não. Na realidade, eu só queria falar um negócio, cara. Aparentemente, acho que a gente não podia ter divulgado o nosso patrocínio. Pois então é. A gente foi despatrocinado pelo Porta dos Fundos. Então... Mas um outro canal patrocinou a gente. Então curtam o Porta dos Fundos. Assistam os vídeos do Porta dos Fundos, porque eles pagam nosso salário. Assine o canal. Por tudo. Isso, siga o canal. Faça o AskFM fake do Porta dos Fundos. Comprem no link do Porta dos Fundos. Vejam o Porta dos Fundos e parem ele na rua, tá ligado? Compre os produtos, não sei se eles vendem, tá ligado? Sim, eles devem vender, deve ter um Porta dos Fundos Store lá, cara. Compre então, porque se você comprar, fatalmente a gente vai ganhar dinheiro e poder trazer mais conteúdo de merda pra vocês. É, que nem os caras que gritam. Puta. Isso, tipo um não cara que você ouviu agora, tá? Deixa então pra encerrar, pra encerrar. O Vini voltou pra bacalhar e caiu, tá ligado? Então só galera aí, sei que o pessoal que tava viajando aí nos fins de ano, aí saiu uns posts legais do Godoc aí pro pessoal acessar. Tem bastante mulher pelada, eu vou linkar aí no post. Os posts do Godoc. Quero falar também que o Godoka zerou a vida, né, cara? Ele... Pois é, velho. Ele tirou a foto aí com o pessoal do Trenzinho Carreta Furacão. Pessoal que curte a página aí, viu? Entrem lá na página lá e vejam o Godoka lá com abraçado no Fofão Parkour. A gente ouviu falar que ele fritou, cara, e foi o maior orgulho do mundo pra gente. Ele ainda não tá no mérito completo, porque ele não tirou a foto abraçado com o Popeye. Né? Ah, ele fritou antes com o Popeye, ele, cara. Ele vai chegar lá na foto. Ele, daí o Popeye, ele não gosta de tirar foto, assim. É, né? Só em time do americano comigo. É. É, o Flavor tem uma foto lá com o Popeye, mas não tem a carreta junto. É. Mas então é isso, pessoal. Chega de comentários. Vai gravar em sequência aí um podcast com a galera que comenta aí no site. Então fique ligado. Ah, é, então. Fique ligado aí no... A gente vai... Só pra adiantar, provavelmente vai ser um podcast que a gente vai gravar no dia 19, né, Evandro? Eu acho que sim, cara. Que é domingo, né? É no outro. Não esse domingo agora, bem, é o, né, próximo. Uhum. Então, sei lá, cara, se vocês estão afim, se alguém aí tá ouvindo isso, quiser participar, sei lá, e adiciona a gente no Skype, a gente ainda vai fazer uma outra chamada, vai postar lá e tal. Vai postar na página. Tem aquele post, ou se quiser botar seu Skype aí, mandar por mensagem, sei lá, cara. Se vira e manda Skype pra nós pra participar junto, tá ligado? Tipo, a gente vai fazer um pó de bagunça aí, uma leitura também, então vocês separam suas leituras, seus comentários. Se tiver comentário aí, mas vai estar todo mundo, vai estar todo mundo junto, vai ser uma bagunça fodida. Sim, vai ser bagunça, zona extrema mesmo, e é isso aí, cara. Tipo Edson, que tem internet boa agora pra hostear, porque vai ter uns 20 cabeças no meio da mesma chamada. Pois é, né, mas essa vai ser o esquema, cara, fazer uma bagunça mesmo com a galera aí, com a galera que ouve a gente, é legal fazer essas porra aí. É isso. Também a gente não tem tema pra fazer, então vai isso ser isso. Sem ideia, então. Ajuda nós aí. Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Vini morreu, o Edson ninguém entende o que ele fala. Tô aqui. Tá aí, ruim ainda? Voltou? Não, tô me despedindo. Tá ruim ainda? Não, tá me te ouvindo, mas tô me despedindo já. Beleza. Falou, chegou, galera. Vai, falou, acabou. Ele tchau. Quer. Falou! Já era. Até mais. Falou! Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba